DJ Raimundo Pedras. Esse é o meu DJ. Blushing all day behind the smile. I know this fear and pain. Don't let your negativity take over again. I wish I was a girl that could have offered you more. I wish you had a minute or a second at all. I know you don't know me and I don't know you. Please hear me out, cause I'm falling for you. DJ Raimundo Pedras, o top DJ de Grajaú, Maranhão. I've been outside them games. What I love is emotions. It'll take you to a bliss cycle. This time is turning, turning. Them fires burning, burning. Cause this love will last till the day I give in. So sing with me, girl, this melody. And put them words up on your wall like it was meant to be. This time no lying, cheating. Keeping the faith and the peace. Cause your love will last till eternity. Oh. I'll give you everything you want, anything you need. Show you that you are the one for me. Oh, my mind's going crazy, saying you're my baby, saying I'm your lady. I'll give you everything you want, anything you need. Cause if you were mine, this is how it will be. DJ Raimundo Pedra, esse sim toca pedra de verdade. I see her every day. I love to see her smile. I love her sexy style. Face to face, and to my surprise, she had heaven in sucessos dos sucessos tocam primeiro aqui. DJ Raimundo Pedras. Raimundo Pedras, agora mais forte do que nunca. DJ Raimundo Pedras, ligue e faça sua festa. 999-8441-0550. Waiting by the phone, if I'm offline, don't você já conhece. DJ Raimundo Pedras. E a pegada é sem comparação. Faça sua festa somos os melhores. Simplesmente a preferência de público faz com que estejamos em primeiro lugar. DJ Raimundo Pedras, esse é o nome. Yes, your sun is mighty full. You're a part of our existence, so I got to call your name. Deep sea full of mineral. Yes, your soul is so spiritual. Just spin. Pedras, o cara da mídia. DJ Raimundo Pedras. DJ Raimundo Pedra, o DJ que não deixa ninguém parado na sequência. Can't see, the seconds don't lie. Take it back, I wish I could go back. that you left, but I can never seem to let you go. Cause once upon a time you were my everything. Raimundo Pedras DJ, ele não veio para imitar e muito menos para igualar os outros. Ele veio para fazer a diferença e a adrenalina pura. Contato 99 98441 0550. Take a drink from the river, the river of living water that flows. cabeça da massa ligueira. Ele se toca. Raimundo Pedras, toca logo as melhores. Spending my time. Raimundo Pedras Produções. Esse sim é o cara da mídia, fazendo e inovando reggae no Maranhão. DJ Raimundo Pedras, o número 1 na sequência. Contato 99984410550. Sucessos dos sucessos tocam primeiro aqui. DJ Raimundo Pedras. Raimundo Pedras. Oh, DJ Raimundo Pedras. Esse sim toca pedra de verdade. Batendo forte e firme em seu coração. DJ Raimundo Pedras, agora mais forte do que nunca. E de mão dadas vamos caminhar. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. E nos teus olhos ainda existe amor. Seu olhar me disse eu voltarei. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. DJ Raimundo Pedras, ligue e faça sua festa. 999-8441-0550. DJ Raimundo Pedras, o número 1 da sequência. Be sure. basta querer, tem que fazer a diferença. DJ Raimundo Pedras, tocando as pedras que fazem a cabeça da massa regueira. Produções, o verdadeiro e único cara da mídia. Esse sim é o cara da mídia, fazendo e inovando reggae no Maranhão. Sou,

Raimundo Pedra. Esse sim, toca pedra de verdade. Bobby. hotter than hot. I see the wicked in my run like a fox, and I try to stay in prayer. Yes, in this your time, yes, we must beware. Take care, we in the dragon's lair, but we have no fear. Jah is the dragon slayer. Justice again.